Eu vi entre o arvoredo teus cabelos que ondulavam com o vento. Depressa um sentimento se apodera do meu ser e eras tu. O sol se levantou além nos montes e o mar te fica olhando lá no sul. Eu olho e de repente o horizonte é tão distante como tu. Horizonte é tão distante como tu. Coração, que fizeste ao meu coração? Coração, lua cheia, canção de amor. A vida sempre